Muito boa tarde, sejam bem-vindos ao novo Conversas de Esquina e hoje somos os Maus da Fita. Se te falho ao falar, não dá pra conversar sobre nós dois. Se é assim, falamos depois. Se te falo, não dá nada logo de madrugada, sono profundo. Falo em ti de costas para o mundo. Se não dá para falar agora, marca um sítio, marca uma hora. Tu não perdes pela demora de quereres falar e eu ir embora. Se não dá para falar os dois, eu digo não. Não desta vez, não falamos depois. Se não dá para falar os dois, eu digo não. Não desta vez, não falamos depois. Se não dá para falar agora, marca um sítio, marca uma hora. Se te calo com palavras, frases tão complicadas, conto até três. Se é para falar, falamos de vez. E pensares que não vai dar e finges que queres ficar. Se é assim, falamos depois. Se não dá para falar agora, marca um sítio, marca uma hora. Tu não perdes pela demora de quereres falar e eu ir embora. Se não dá para falar os dois, eu digo não. Não desta vez, não falamos depois. Se não dá para falar os dois, eu digo não. Não desta vez, não falamos depois. Se não dá para falar agora, marca um sítio, marca uma hora. Se não dá para falar os dois, eu digo não. Não desta vez, não falamos depois. Se não dá para falar agora, marca um sítio. E hoje sim, nas Conversas de Esquina, vamos falar a dois com uma das grandes revelações, ou melhor, certeza, da ficção nacional. Maria Leite, muito boa tarde, muito obrigado por teres aceito este convite. Apesar das intensas gravações da única mulher, é um gosto e um prazer ter-te aqui. Olá, Ruben, muito obrigada por me teres convidado. Mesmo feliz por finalmente conseguir estar aqui contigo. Foi difícil, mas lá conseguimos. E sim. A ti pergunto-te, as mais tímidas fazem as melhores vilãs? Ai, não faço ideia, sei lá. Eu acho que os atores nunca se podem propriamente associar. Ou seja, se és uma pessoa tímida, vais fazer só papéis relacionados com a tua timidez ou com o contrário da tua timidez. Não, eu acho que não funciona bem assim. Eu não sou propriamente uma pessoa tímida também. Mas és muito zelosa daquilo que fazes. E principalmente devido a esta personagem que tens, Ana Maria, que é uma personagem muito forte. A curiosidade aumentou sobre ti, também sobre a tua vida. Tu és tímida ao ponto de preservares, em primeiro lugar, a tua vida pessoal? É assim, eu para mim... Não sei, isso é uma questão que me... Sobre a qual eu ainda estou a pensar um bocadinho, sim, porque para mim ainda é estranho a ideia de haver alguma espécie de interesse sobre a minha... Sobre isso que estás a dizer, sobre a vida pessoal ou a vida íntima. Quer dizer, não é para aí chamada. Eu não me importo, adoro falar sobre o meu trabalho, sobre as coisas que gosto. Não me importo partilhar as minhas referências. Há um monte de coisas que eu gosto de falar, sim. E disso não me importo nada de partilhar. Partilhar as minhas paixões, as coisas que mexem comigo, as minhas urgências, isso assim. Disso eu nunca me importo conversar, portanto podes fazer todas as perguntas que quiseres. Esta Ana Maria da Única Mulher e que está a causar furor para quem vê a novela, tem alguma coisa de ti? Ou teve que ser construída de raiz? É assim, ela tem a minha cara, não é? Sim. Claro. Nós nunca nos conseguimos... Nós trabalhamos sempre com o nosso material, que é o nosso corpo, a nossa voz, as nossas referências, a nossa energia e depois... colocamos em situação e claro que tem sempre muito de nós, porque somos nós que estamos a fazer as personagens. Não nos cai um raio divino e de repente com uma iluminação transformamos-nos num monstro completamente diferente de quem somos. É claro que ela, quer dizer, eu quando estou a fazer Ana Maria coloco-me num sítio onde nunca me coloquei na minha vida, graças a Deus, não sei, porque ainda senti de si, é uma pessoa muito... Muito, muito, muito diferente. É uma maneira de estar e de viver completamente diferente da minha. São dores que levas para casa? Ou sensações, pensamentos que levas para casa? Ou desligas muito rapidamente da personagem e voltas a ser a Maria? Nós assim desligamos ao Corta. A partir do momento em que Corta, já estamos, somos pessoas normais. Gostas da Ana Maria? Claro que sim. Ao fim deste tempo de convivência, encontras qualidades nela que te fazem gostar dela? É assim, há uma coisa que eu não gosto muito de fazer, que é falar da personagem da terceira pessoa e vê-la como uma coisa distanciada de mim, sobre a qual eu faço juízos de valor, sim, tenho emoções ou não em relação a ela. Isso é, não gosto muito de fazer. Eu gosto muito de fazer de Ana Maria, é muito divertido e consigo perfeitamente, respondendo à tua pergunta, criar empatia com ela. Pronto, lá estou a falar dela. Ela na terceira pessoa. É uma coisa meio esquizofrénica, esquisita. Os atores tentam sempre criar esse distanciamento e tentar levar essa personagem que tem para a terceira pessoa, como tu dizes. Porque é que tu rejeitas essa ideia de falar nela? Falar em ti também enquanto Ana Maria? Porque assim fazes uma espécie de desenho distante. Isto é a minha maneira de trabalhar. Cada um tem uma pessoa, uma maneira. E atenção, eu estou a fazer isto para este trabalho, que é um trabalho específico em que existe de facto uma personagem, mas... muitas vezes quando estás a fazer teatro nem sequer chamas personagem àquilo que estás a fazer em cena. Isto é um caso muito específico. Eu tenho uma maneira, tive esta maneira de abordar este trabalho, mas não creio que seja uma solução fechada nem como vou fazer sempre tudo, porque cada trabalho que tu fazes é diferente do anterior e tens que arranjar uma maneira nova e diferente de encarar o projeto para que partes, como se não soubesses nada. Não, ou seja, tens que descobrir... Claro que tens, há coisas que mantens e que usas outra vez, porque fazem parte de quem tu és e da maneira como trabalhas intrinsecamente, mas não podes acreditar que existem métodos garantidos, fiáveis, para fazer o projeto seguinte exatamente da mesma maneira que fizeste o anterior. És uma pessoa de improviso? Como assim? Às vezes de viver no fio da navalha com aquilo que tu fazes, ou seja, não havendo métodos, inventas esses métodos para ti. Agora vou tentar criar esta situação desta maneira. Eu trabalho muito também com aquilo que aprendi ao longo do meu percurso. E eu tenho a sorte de ter trabalhado com pessoas que me deram referências e formas de trabalhar que eu acabei por interiorizar. Tive a sorte de trabalhar com o Teatro da Garagem durante bastante tempo e daí tirei ótimas noções de trabalho, tanto pela Maria João Vicente como pelo Nuno Lasco, Nuno Pinheiro, Carlos Pessoa, o Miguel Mendes, foram todas pessoas que foram importantes para mim, sim. E todas as pessoas também têm maneiras muito diferentes de trabalhar umas das outras, lá está. E fizeste vários filmes também independentes? Sim, sim, sim. E agora? Lá está, o teu lado mais tímido a funcionar. Mas pergunto também, e pegando aquilo que tu disseste da questão do teatro e da questão do cinema, tu estiveste em muitos projetos independentes. Chegaste agora àquela que é a grande liga da produção nacional, neste caso, a novela. De alguma forma, e antes de ponderares o convite e antes de dizeres o sim a este convite, temeste trair os teus princípios e esse teu início que tiveste? Não de todo, isso não existe. A menos que me chamem para fazer uma coisa que vai diretamente contra princípios éticos, ou seja, eu sei que jamais aceitarei um trabalho que mexa com homofobia, com racismo, que não respeite os direitos dos animais. Isso sim, isso põe os meus princípios em causa. Agora, fazer televisão, porque é que havia de pôr em causa os meus princípios? A forma como começaste a fazer, pode haver esse preconceito, lá está, de teres começado num circuito mais independente e agora seres considerada, entre aspas, e não leves a mal, uma vendida. Como assim? Podes-me explicar? Não, lá está, vou tentar explicar. Qual é que é o preconceito? Aliás, gostava mesmo que me pudesses dar assim mais ou menos uma noção de como é que tu vês o preconceito do independente em relação à televisão. A questão agora é que existe muito do mainstream e daquilo que é independente e passares para o mainstream à procura de um sucesso, da fama, porque também há a questão de os jovens, e devido a outras séries que estiveram no ar, dos jovens hoje procurarem a televisão, neste caso a novela, e neste caso as artes performativas, como uma forma de atingir a fama. Tu não achas que os independentes também querem sucesso e fama? Sim. Os independentes também o querem, claro que sim. E as coisas são separadas de uma forma que não faz sentido nenhum. Mas a questão na sociedade que hoje em dia temos, há esses rótulos e essas ideias pré-concebidas de que o que é independente e de que é mainstream é mainstream. Ou seja, as duas coisas não se tocam, são polos positivos que não se tocam e as pessoas podem pegar por aí. É só nessa dinâmica que eu falo. Eu não consigo mesmo ver a coisa assim de todo, em termos de trabalho. Em termos do meu trabalho como atriz, atriz que interpreta. Sim. Pronto. Eu já tive tanto prazer a gravar publicidade, onde encontro as pessoas tão criativas e com tanta coisa para dar, já fiz amigos, e já foi tão bom fazer publicidade como fazer uma curta-metragem. Tu encontras sempre pessoas com motivações artísticas e inspirações profundas. O truque é esse, é tanto não ver, separares as coisas como um independente ou um mainstream, sim, e ver as pessoas que gostam de facto do que fazem, que se entusiasmam com o que fazem. Isso sim, eu não quero trabalhar em projetos onde tens pessoas completamente desligadas daquilo que fazem, que estão nas tintas para o resultado, que não têm qualquer tipo de urgência artística verdadeira. Quando, no fundo, quando encontras alguém que tem de facto vontade e gosta de fazer, é um prazer trabalhar sempre, de qualquer das formas, e nesse sentido acho que para mim não faz tanta distinção entre o que é isso, independente ou mainstream. Não, eu quero trabalhar com pessoas que acreditam profundamente naquilo projetos. Que fazem. Mas nunca te puseram em causa e não te perguntaram, mas agora a novela porquê? Os meus amigos não, porque os meus amigos também têm muitos amigos que são atores. Sim. E que também percebem isto que eu estou a dizer, que é efetivamente tu tens que gostar daquilo que estás a fazer, ponto final. E nesse sentido eu adorava que deixasse de se pôr os rótulos, exatamente, entre o que é mainstream ou independente ou quer que seja, porque isso só dificulta brutalmente a comunicação. Sentiste essas dificuldades a chegar agora à novela e ao grande público? De alguma maneira te colocaram-te em traves porque vinhas de um circuito mais pequenino? Não de todo. O único entrave que eu tive foi a minha falta de experiência a trabalhar com coisas técnicas da televisão, porque é outro sistema. Estás a trabalhar com um sistema de 3 câmaras onde tens que ter atenção a uma série de pormenores técnicos que tens que absorver muito rápido, é outro know-how, é outra maneira de fazer a coisa. Essa é a única dificuldade, não de todo um preconceito sobre vir de onde é que vens e coisas assim do género. Quero dizer, eu quero acreditar que não. Qual foi o principal impacto, e já que falas da questão dos meios técnicos e da forma de trabalhar, de ter chegado a este ponto, a esta forma de trabalhar? Sentiste um peixe fora d'água quando começaste as gravações? Eu gosto muito de trabalhar para a câmara, muito mesmo. E tive a sorte também de ter uma série de colegas que tiveram uma generosidade imensa mesmo a partilhar a partilhar conhecimento, porque às vezes são só posições, ligeiras posições de corpo. Sim, sim, sim. E às vezes nem sequer precisava de pedir ajuda, porque eles ajudam-me. Desloca ligeiramente só para aqui, que é para abrir para as três câmaras, porque tens uma posição que é mais parecida com 3/4, tens de ter atenção à luz. E nesse sentido, tanto os meus colegas atores como a equipa técnica são espantosos nisso. Têm uma paciência e uma generosidade muito grande para te ensinar. No outro dia houve... deixaram-me ver qual é a velocidade de foco, por exemplo, de uma câmara de televisão, para perceber, por exemplo, que não posso mexer demasiado rápido, porque senão não conseguem acompanhar o meu movimento. Percebes? Tipo... Como é que se gera o erro na necessidade de fazer tantas cenas por dia? Uma concentração aguda. Há momentos em que ficas frustrada. Isto não sai. É uma concentração profunda. Tu tens que estar, quando fazes televisão e tens muitas cenas, ou mesmo não tenhas tantas cenas, exatamente, porque mesmo nos dias em que tens muito tempo de espera, lá está, tens que saber gerir a tua energia de uma forma muito precisa, e é isto que eu estou a falar, exige uma concentração absoluta, que é para nunca estares com a cabeça noutro sítio, tens que estar 100%, corpo e alma, a tua cabeça completamente ali focada, mesmo nos tempos de espera, não podes deixar dispersado mais, porque quando estás lá dentro tens que fazer... sempre o teu melhor a cada take, como se fosse o primeiro e o último. Uma profissão de risco. É estressante. Perde-se anos de vida, entre aspas, a viver dessa maneira, com essa concentração constante e com essa necessidade de eu não vou falhar. Eu acho que toda a gente vive assim, a profissão que tem, não sei. É, eu gosto mesmo muito do que faço e não mas, sinto mas, que... mas é o teu lema, é esse. Eu não vou falhar. Com a entrada agora na novela, adquiriste um bocadinho dessa personalidade. Não é eu não vou falhar, é eu vou dar o meu melhor. É assim. Acho que é isso. E vou fazer com que cada dia de trabalho seja melhor que o anterior e que vou dar de coração aberto tudo o que tenho para dar nesse dia, sempre. Falaste aqui da questão dos amigos e das pessoas que estão próximas de ti. Neste meio, que às vezes pode ser tão concorrencial e num país tão pequenino, é fácil fazer, e mais do que fazer, ter amizades verdadeiras em quem possas confiar os teus problemas, as tuas satisfações. Eu tenho amigos tão bons lá dentro, a sério, sinto-me em casa mesmo quando lá chego. Desde o momento desde a sala de maquilhagem de cabelo, tenho grandes amigas. Lá as meninas do guarda-roupa também. Já fiz, tenho algumas pessoas lá que são mesmo muito próximas, pessoas de quem eu gosto mesmo muito. Em quem confio absolutamente. E fora dos estúdios e com esta tua exposição pública que agora vais tendo, já se tentaram aproximar de ti por interesse em dizer sou amigo da Maria? Como assim? Não ganhas nada com isso? Eu não, entro, está, eu não entro no luxo de borla. Não é isso, mas é isso, mas é isso. Mas com a exposição pública que uma pessoa vai tendo e tendo agora e tens 26 anos e uma vida inteira pela frente e com uma personagem tão marcante, se notaste de alguma maneira que alguém, talvez com as mesmas ambições e vontade do que tu, se aproximou de ti para, se eu me conseguir colar a ela, pode ser que... Não, claro que não, porque eu não consigo fazer valer nada por mim, sim, quanto sim. mais por outros, e acho que as pessoas têm noção disso, é como eu estava a dizer, eu não tenho almoços grátis, nem entro no luxo à pala. Há uma ideia errada da profissão atualmente de ator, uma vida de luxo que não existe. Ah, sim, absolutamente, mesmo. Eu acho que as pessoas não têm muita... Mais ainda, entre as massas mais jovens... Pensam que tudo é fácil e que tudo se consegue... É assim, nós estamos com, e tu sabes, nós estamos com um mercado de trabalho extremamente agressivo, sim. onde todos nós estamos completamente sujeitos a estágios profissionais que terminam, vais para o desemprego, sim. voltas à tua vida anterior de desempregado, e a vida de ator não está assim tão longe disso. Claro que há sítios onde encontras possibilidade de continuidade, e mesmo assim não podes tomar nada por garantido, porque... É mesmo... Tens uma noção muito prática e concreta de que, a partir do momento em que decides ser ator, há uma série de coisas que vais ter que abdicar. Para já estás sempre a recibos verdes e pagas 25% todos os meses de retenção na fonte. Mais 25% de segurança social. Mais. Se estiveres no escalão mínimo, são os 124€, acho eu, de segurança social, não é? Portanto, faz-lhe as contas, a tua vida de luxo não é assim tão luxuosa. Não é? Não é bem assim. Isso é mesmo uma grande mentira. Nós estamos, exatamente, os atores que trabalham, atores jovens que estão a trabalhar agora, estão exatamente na mesma situação precária que qualquer outro jovem no mercado de trabalho. Não há segurança, no entanto, devido a esta personagem que tu fazes e sendo tão icónica e tão marcante de uma novela, que consigas assegurar trabalho para os anos que aí vêm? Oh, bolas, estás a falar dos anos que aí vêm. Sei lá, não há mesmo... Não há maneira de... É que esta novela marca quase uma ruptura nas novelas. As pessoas parece que se voltaram a apaixonar pela novela e tu apareceste na altura certa e no momento certo. Isso não dá alguma segurança de... Eu estou a fazer isto, eu estou a ter impacto. Se calhar vai-me ajudar a ter mais alguma segurança daqui para a frente. Sei lá, quando tu me dizes isso, eu lembro-me, vem-me à cabeça tantos colegas meus que são atores tão extraordinários, com tanto trabalho apresentado, com tantas coisas marcantes que já fizeram, que são mesmo pessoas de valor, e estou a falar de pessoas dentro do teatro, dentro do uhum. cinema, dentro da televisão, e que se veem sem trabalho. Portanto, não faço ideia, percebes? Neste momento a nossa vida é assim, tens esta aleatoriedade que tens que aceitar, e assim, eu estou mesmo a dar tudo o que posso dar, sim, neste momento para este projeto. Agora, aquilo que vem a seguir, eu não posso cobrar ao facto de me ter entregue tal forma este projeto, não posso, ou o sucesso que está a ter, obrigada por dizer mas é verdade. Que está a ter, não posso cobrar ao meu destino, dizer agora daqui para a frente daqui... vai correr tudo bem. Não, isso não é assim. Quando tu escolhes fazer disto a tua vida, tens sempre que aceitar que pode não correr tudo bem. Tens que aproveitar. Quando tens uma coisa de que gostas, um projeto que gostas, abraças, fazes, dás tudo e depois não... E tens mesmo que viver em paz com a ideia de que a seguir podes ter que fazer outra coisa qualquer. É uma profissão demasiado injusta. Aqui em Portugal é assim. Se é injusto ou não, é capaz de ser injusto, mas eu quando decidi fazer isto já sabia que era assim. Se sinto que é injusto... Não é injusto, às vezes é um bocadinho inglório, é cansativo. Isto é uma corrida de fundo mesmo, é uma longa, longa maratona. Tu tens que pensar que quando fores pensar em ti com 50 ou 60 anos, tens que ter alguma espécie de segundo plano ou outra coisa com que te podes aguentar, porque imagino que seja muito duro envelhecer só a viver disto. Perguntas muitas vezes a ti própria e no final das gravações e quando estás em casa, eu se calhar mudava de área ou ia experimentar outra coisa? Eu já fiz muitas outras coisas. Neste momento é isso... É uma questão de paixão. Por exemplo, imagina, eu trabalhei durante bastante tempo em edição de vídeo. Uhum. E a realizar. Eu gosto muito de trabalhar com câmara também. Eu gosto muito de edição de vídeo. E assim, no fundo, eu acho que aquilo que te sustenta, e isto que eu te estava a dizer sobre quando chegas aos teus 50, 60 anos, a única coisa que te permite continuar e que te dá força é, antes de mais, seres uma espécie de... Tens que ser apaixonado por arte. Ponto final. Não podes ser um apaixonado... Isto falo por mim. Percebes? Porque se nós vivêssemos noutro país onde houvesse uma possibilidade de continuidade maior de trabalho, assim, se calhar as coisas eram diferentes, mas aquilo que me liga àquilo que eu faço é uma paixão enorme por arte, por cinema, por televisão, por teatro, por artes performáticas no geral, eu nem sequer gosto muito de pôr assim vírgulas entre cada coisa, porque de facto aquilo que me liga àquilo que eu faço é uma coisa muito mais geral, é uma pintura maior. Pintura, também gosto muito também de pintura. Pintura, sim. Sim, sim. E é isso que te faz, em termos de interesses, isso assim, é aquilo que te sustenta, é aquilo que te permite pensar que vais conseguir continuar a fazer aquilo de que gostas. É a alma que te permite ainda estares agarrada a este sonho. A alma? Sim. É essa paixão que tu dizes e de estares concentrada nas várias artes que existem, gostares verdadeiramente de toda essa panóplia que referiste agora, que te dá a alma de bola para a frente e que te permite, como tu disseste, viver em paz com a situação de haver... Da precariedade. Sim. E de haver insegurança total em relação àquilo que se vizinha para o futuro. E porque é uma paixão que se renova todos os dias, felizmente. Também tenho muitos amigos que trabalham com áreas artísticas variadas e todos os dias há a possibilidade de ter uma fonte de inspiração que te dá vontade e que te faz acreditar e que te faz... ter uma vontade imensa de seguir em frente e continuar a fazer aquilo que gostas, porque estás rodeado de pessoas que também estão na mesma luta que tu. E nós estamos mesmo numa luta para conseguir o nosso lugar aqui. A cultura e a arte foram traídas por quem decide? Por quem decide? Como assim? Por quem toma decisões? Por quem está, no poder. Espera aí. deixa-me só ver aqui uma coisa num instantinho. Ah, então vou passar a citar uma coisa que estou a ler. Ah, ok, vejo. Neste momento. Sobre quem está no poder, nesse sentido, aplicado às artes, pronto. Seja como for, o governo não me preocupa nada e a minha vontade é pensar nele o menos possível. Passei pouquíssimos momentos da minha vida sob a alçada do governo. Se um homem é livre, quando pensa, quando imagina, quando fantasia, dando existência a coisas que não existem, não há governante, não há reformador que possa colocar-lhe travões. Pronto, isto é do Torro, da Desobediência Civil. Mas, ao fim e ao cabo, sentes desrespeitada por como jovem de que tem a paixão pelas artes, sentes desrespeitada por quem decide? Jovem, é assim, jovem talvez, já não tanto. percebes? Porque nós já estamos na nossa idade, na nossa vida adulta e desrespeitada, porra, sentimos-nos todos como geração, acho eu. Nós não estamos a ter direito, e não é só na área artística, somos todos nós. Nós não estamos a ter direito a conseguir lançar bases para começar a nossa vida com dignidade. Onde é que ela está? Nós estamos a ser aterrorizados por uma precariedade de emprego brutal, por uma quantidade de impostos que pagamos que não nos dão absolutamente nenhuma segurança em retorno. Nós estamos todos, é indigno, sim, sinto-me injustiçada, mas como parte de um todo, de uma geração que está a começar a vida adulta, nós estamos a ser criados a pontapé. Passamos da geração rasca para a geração perdida. Criados a pontapé, nós estamos a crescer a pontapé, enfim. Tu queres sair de casa dos teus pais, não queres consegues. Começar a tua vida, queres pensar numa família, queres pensar numa casa, queres pensar num futuro, queres pensar no que quer que seja, e é mesmo difícil, mete medo, e isso é indigno e injusto. E com isso não consegues viver em paz, com aquilo que tu vais-te percebendo à tua volta e dos amigos que tu tens, há alguma esperança em que isto mudo por portas e travessas, por assim dizer? A esperança nós nunca perdemos, e felizmente tenho assim um grupo forte, e é isso que eu estava a dizer há bocadinho, é que sim, nós estamos todos a trabalhar em conjunto para conquistar o nosso lugar, e não é só em termos artísticos, também em termos artísticos, mas também na nossa vida, que é encontrarmos a nossa liberdade. Não é uma questão singular, porque pode dar a sensação que vocês podem trabalhar, e com a competição que existe, trabalharem muito para o vosso umbigo. Qual que é? Sabes que mais? Uma das coisas que nós estamos a fazer agora, e uma das coisas pelas quais eu penso sempre, é ter possibilidade de a seguir fazer um projeto com este meu amigo que tem esta ideia, e eu vou-me entregar a ideia deste meu amigo que tem este trabalho para fazer a seguir, e isso assim. Nós trabalhamos muito num sistema colaborativo, é exatamente o contrário do que tu estás a dizer. Sim. Imagina, eu divido casa com duas raparigas, e o princípio básico sobre o qual nós gerimos a casa vai exatamente contra isso que tu estás a dizer sobre o teu umbigo. Eu não, imagina, eu trabalho para proporcionar uma vida melhor para todas nós. Percebes? Percebo, sim, sim. O dinheiro que eu faço não é para mim. É para mim e para as pessoas de quem eu gosto. O meu umbigo, não. Quer dizer, claro que também traço de mim e cuido de mim para poder dar de mim aos outros. Sim. Mas eu acredito mesmo que nós estamos aqui todos juntos. Mesmo. Sozinha. Para quê? Depois nada vale. as coisas não sabem nada quando fazes as coisas para ti. O que é que tens quando chegas a casa? Como é que se consegue manter essa naturalidade e essa personalidade que tu tens, tendo em conta, lá está, a exposição que vais tendo, e a possibilidade de, em alguma altura deste percurso, haver deslumbramento com aquilo que é a fama? Qual fama? Queres-me explicar? E são coisas que ardem a menos nada, são pavios que, pá, não sei se é assim a expressão, mas ardem chama curta, passa num instante. Daqui a 50 anos eu ainda vou estar a fazer isto, espero eu, percebes? Portanto, é assim, é muito bom, garanto-te, é maravilhoso sentir reconhecimento e sentir que fazes e que comunicas com as pessoas. Isso é extraordinário e é um privilégio maravilhoso, sabe mesmo, mesmo bem, e faz sentir que estás a fazer alguma coisa certa. Isso, sentires que comunicas, que as pessoas que as pessoas de alguma forma te ouvem e te veem, percebes? Que aquilo que tu estás a fazer tem alguma espécie de eco. isso é maravilhoso. Mas a fazer teatro também, isso sim é bom. Agora, a questão da fama, como tu estás a dizer, não creio que haja alguma espécie de deslumbramento, porque não te dá nada, não te aqueces os pés à noite. O que é que mantém os teus pés, lá está, presos à terra? O que é que te faz ser tão natural nas coisas que dizes e na maneira que pensas, e nunca ter existido, com 26 anos, deslumbramento com aquilo que é a exposição pública? É de ti, ou também te avisaram para ter cuidado, que se calhar... Não, e porque isso de facto é uma mentira. Isso te dizem para ter cuidado, epá, é... A sério, tu não tens... Não existe uma vida de glamours e luxo. Isso não existe. É... Não existe mesmo. Neste momento, qual é a ideia que tu tens que possa ser? O contrário de ter os pés à terra. É o contrário de ter a cabeça na lua e de achar, lá está, que tudo isto é maravilhoso. É tal essa vida de glamour, e vai ser agora para sempre, e vou ter sempre trabalho, e vou ter sempre esta exposição, e vou sempre aparecer. Há personalidades que tendem assim. Eu tenho a cabeça na lua, sabes? Eu sonho muito, mas eu sonho com outras coisas. Eu sonho com uma casa, um dia onde eu, os meus amigos, músicos, realizadores relacionados com cinema, com o teatro, com escritores, em que todos nós vamos ter um sistema cooperativo em que estamos todos a trabalhar juntos, e nisso eu nunca vou deixar de sonhar. Nisso eu não tenho os pés na terra, e quero mesmo acreditar que um dia vamos conseguir ter uma espécie de organização, associação cultural ou alguma coisa em que consigamos sobreviver da nossa arte, todos juntos. Por seres assim tão genuíno e tão natural, já tiveste alguns dissabores nesta profissão? Não, pelo contrário, acho eu. Não sei, eu às vezes vou muito de coração aberto, e nunca me arrependi de ir. Também sei proteger-me de coisas más que possam vir, mas habitualmente não me preocupo muito com isso, porque quando tu és honesto e generoso nas coisas que fazes, quando gostas do que fazes, não há, que mal é que podem fazer? Mas já te fizeram mal? Não. Qual era a situação limite que te levaria a desistir deste sonho agora que tens, e de estar ligada às artes? Que te faria dar uma volta autêntica e, ok, vou para França lavar escadas, por exemplo? Se tivesse um filho, por exemplo. Eu tenho uma admiração descomunal por todos os meus amigos que estão a ser pais e que se mantêm ligados à área artística, porque deve ser assustador ter uma criança para alimentar com esta... Com nunca saber o que é que vem a seguir. E isso deve ser, é mesmo corajoso. Eu não sei se tinha essa coragem. Se eu tivesse um filho agora, acho que se calhar mudava radicalmente a minha vida, sim. Tens uma vida adiada devido à Mas não ia lavar, as escadas para a França, se calhar ia apanhar fruta. Para a apanhar a pera, lá está, agora. Sim, sim, sim. Tens uma vida adiada, uma angústia, e já falámos há pouco sobre isto, uma vida que gostavas de ter e que não tens, devido a essa precariedade? É a palavra que menos gostas. Só em termos de criação artística. Eu gostava muito de ter conseguido lançar fundações para uma associação cultural ou uma companhia. Eu gostava muito, muito de começar uma companhia. Ou lá está aquilo que estava a dizer, uma associação que permita juntar o cinema, o teatro, a dança. Uhum. Nesse sentido, sim, sinto que anda a adiar uma coisa muito importante, que permita que seja uma base para uma base de criação artística sólida. E isso sim, sinto que anda a adiar. Em termos pessoais, não. Acho que as coisas se vão fazendo aos poucos e poucos, à medida que têm que acontecer. Não estou a fazer sacrifícios. Não sinto que esteja a fazer sacrifícios. Carpe diem. Sim. Sim, sim. Tens medo de nos próximos meses, e quem sabe nos próximos anos, ficares rotulada com o nome de Ana Maria? E até nos projetos futuros não teres acesso a outro tipo de personagens por seres tão boa a fazer de má? O nosso mercado de trabalho, eu posso, se calhar, não estar a fazer uma leitura errada, mas eu acho que não funciona bem assim. E é o que eu te estava a dizer. Agora estou a fazer isto, as pessoas estão a ver e lembram-se agora, mas a seguir hei de estar a fazer outras coisas. Tenho um projeto para começar agora com um realizador, que é o Fernando Alê, que é o realizador de um maravilhoso filme que se chama Banana Motherfuckers. Banana Motherfucker. Tem, e do Papá Wrestling, pronto. Ah, Papá Wrestling. Papá Wrestling, pronto. Ah, eu vou trabalhar com o Fernando em breve e fazer uma personagem que não tem absolutamente nada a ver. Percebes? Portanto, já a seguir vou fazer... Mas as pessoas podem dizer... Olha ali a Ana Maria. E então? não há esse receio de ficares rotulada com esta personagem e não te conseguires... libertar disso e ganhar até liberdade para fazer outras coisas. Isso são coisas boas, são coisas que contam a tua história. Uhum. Isso é bonito. Eu vou ficar contente se as pessoas se lembrarem de mim. Depois, entretanto, claro, começam a ver o filme e esquecem-se. Porque aquilo que está ali já não é a Ana Maria, claro que não. É o que eu te estou a dizer, eu estou a trabalhar com, quando faço a Ana Maria, estou a trabalhar com um modo de estar e com uma energia que não tem nada a ver com aquilo que vou fazer a seguir, percebes? E nisso depois as pessoas esquecem-se, claro que sim. Senão todos os... O Anthony Hopkins estava tramado, não é? Coitado, sim. Estás a ver? Como? E ele é só um exemplo. Também tive, imagina, no Nacional, a fazer uma personagem que se chamava Virgínia Magrinha do Lilau. Num espetáculo que se chamava Festas de Garagem e tinha um texto do Carlos Pessoa, pronto. Tinha um fato de gorda enorme, uma peruca de cabelo curto e era uma gaja horrorosa, uma porteira de uma discoteca que falava assim. E quero dizer, se eu ficar com medo, toda a gente acha que eu de facto tenho aquele tamanho, aquele tamanho de barriga e aquela voz e ficar com medo que toda a gente me chame Virgínia do Lilau até ao fim dos meus dias, eu não vou fazer nada, não é? Ou não vou imprimir traços fortes em personagens. Há uma questão de não ter vergonha e fazer qualquer tipo de personagem. Lá está, com os tais limites que tu definiste há bocado. Quando tu gostas de fazer isto... É aquilo que... Sim, sim. É sempre um prazer entregar-te de corpo e alma a ideias. Porque estamos a falar de personagens, mas há ideias. E dar corpo a ideias, quando são ideias em que tu acreditas e em que as pessoas que as tiveram acreditam profundamente, quando tu encarnas ideias, é uma liberdade maravilhosa para te entregares. Sim. Com 50, 60 anos, como disseste aqui há pouco, daqui a muito, muito tempo, e olhando para trás naquilo que foi a tua carreira, como é que gostarias de recordar esta Ana Maria? Em que lugar da tua vida ela podia ficar? Eu imagino que com 50 ou 60 anos olhas para ti com 26 e pensas era tão nova. Sim, mais do que outra coisa. Eu já faço da voz. Ou era tão azelha no início, meu Deus, que eu não conseguia, virava costas à câmara, falava não sei onde, ficava tão, tão nervosa com coisas tão, tão totós. Imagino que seja isso. Faço assim algumas asneiras técnicas, lá está, e fico sempre assim um bocadinho aflita com esse género de coisas. E acho que me vou lembrar deste primeiro projeto em televisão como uma turbulência de aprendizagem, mas tão boa, tão boa, tão boa mesmo. Que encanto é que a política e as relações internacionais têm? Agora nenhuma. Ah, mas já tiveram. Sim, sim, sim. Na altura, aliás, eu até... Eu quando acabei o ensino secundário, estava muito confusa sobre o que é que ia escolher. E tive para pôr... Tiveste humanidades? Sim, estava em humanidades. Okay. Sim, mas ainda fiz um ano em desporto. Estava um ano adiantada na escola. Perdemos uma atleta? Não, bailarina. Ah, bailarina. Sim, sim. Não perderam. Eu ainda aqui ando. Pois, e sapatei exatamente. Muito todos os dias. eu tinha... pronto, para mim era mesmo... Tinha uma série de... Como é que eu tenho de explicar isto? Sem parecer... Não, tinha uma série de certezas sobre um lado mais ativo politicamente. E acreditava muito... Eras pessoa de ligar muito à atualidade e de discutir as decisões e está mal? Extremamente, sim. Eu tinha alturas em que comprava jornal todos os dias. Agora já não consigo fazer isso porque fico agoniada. Tenho saudades de ter essa disponibilidade, mas também passava depois muito tempo zangada, sentir-me zangada, e quando tu trabalhas diretamente com eu acho que decidi muito rápido, ainda bem que entrei em ciências da comunicação e não em relações políticas e relações internacionais, porque acho que ia ficar acho que ia passar muito tempo zangada, muito tempo frustrada, de punhos cerrados mesmo. E assim, eu continuo a acreditar que a subversão política que eu procurava daquilo que era um ativismo mais prático, mais concreto, nessa altura continuo a viver no meu trabalho artístico hoje em dia. Portanto, não morreram ideias, nem vontades. A política de hoje zanga-te? Ai, sim. E confunde-me, baralha-me a economia, o sistema financeiro. É informação a mais? Não, não é uma questão de ser informação a mais. É só uma coisa... É uma máquina distante... Uma máquina que me é distante, que trabalha de uma forma que me é distante. Mas que te afeta a ti. Que nos afeta a todos, não é? Inevitavelmente, lá está. Mas contra a qual tu não podes fazer muito pouco ou quase nada. Já perdeste aquela vontade que tinhas na altura de discutir as coisas e de tentar perceber o porquê das coisas? Não, claro que não. Eu quero perceber. E por isso mesmo é que me aflijo. Porque às vezes... Lá está, quando falo então sobre os sistemas financeiros e... as grandes complicações, as coisas terríveis que se passam, por exemplo, na Grécia, isso assim eu quero entender, quero mesmo entender, mas é uma coisa que, para entenderes profundamente e não entenderes de forma manipulada pelos mídia, é um desafio, é um desafio também, tu tens que ter uma espécie de clarividência em que consegues ler a situação e entender, e pergunto muito, tenho amigos que são mais entendidos sobre isso e faço-lhes perguntas para conseguir perceber um bocadinho melhor. Hoje tens tempo para esse interesse ou tendes a ficar desatualizada muito, muito rapidamente? Eu às vezes faço por ficar desatualizada. Porque necessitas de... Porque senão não quero saber mais. Vivo mesmo aflita. As coisas afetam-me muito mesmo. E depois começo-me a sentir brutalmente oprimida. Esteve em cima da mesa uma carreira política? Ou nunca, nunca, nunca pensaste... Pensei. Pensei, mas desisti muito rapidamente, até porque não tinha, já nessa altura, não tinha nenhuma associação partidária direta que quisesse fazer. E continuo a não ter. O que é que te preocupa e te aflige em Portugal? Muitas coisas que já te disse ao longo desta... Sim. A questão da precariedade, a questão da malta mais jovem ser criada ao pontapé. Estamos aqui, sim. Podemos acreditar em alguma coisa, ao fim e ao cabo? Eu acho que nós temos que acreditar, é o nosso trabalho. A única coisa que nós podemos fazer é continuar a exercer uma liberdade ferrenha nas nossas vidas privadas, que é o sítio onde ela tem... Nas nossas vidas privadas e no nosso trabalho, é onde nós temos que continuar a exercer a nossa liberdade de forma furiosa, sem nunca abrir mão dela. Porque, por exemplo, eu acredito justamente, quando estava a dizer que divido casa com duas pessoas e isso assim, eu acredito que é num sistema comunitário que é muito pequenino, mas é exatamente em sistemas mais pequenos que tu consegues começar a mudar, em pequenas comunidades tu consegues começar a mudar o mundo, porque é nelas, é aí que tu és livre, e é aí que tu és livre para sonhar. E para continuares a ter esperança e a acreditar. E na profissão que tens e no trabalho que agora fazes, essa vertente comunitária, revolucionária, entre aspas, é aplicável? Claro que sim. Então, tens, por exemplo, o Bando, em Palmela, que é uma companhia que vive assim de forma diferente. Aliás, uma das coisas que me atrai no teatro é justamente essa possibilidade de criares uma pequena comunidade que tem uma forma de estar... que é única, sim, e isso é muito bonito. E por exemplo, quando tu dás aulas a miúdos, tu começas a ver que se lhes deres essa possibilidade, eles começam a organizar a forma de estar para esse sítio, mesmo que sejam só 3 horas de sábado à tarde em que eles vão para o clube de teatro. Eles aí têm uma forma completamente diferente de estar e de se relacionar, porque lá está, é uma pequena comunidade onde tu és livre para estabelecer as regras como sonhas. Sim. A comunicadora Maria Leite continua bem viva. Comunicadora? Sim. Do curso que tiraste. De Ciências da Comunicação. Como te disse há pouco, eu é só uma fiz... carreira de jornalismo que fica um bocadinho adiada. Eu não era jornalismo. Ai, desculpa, se calhar. Ah, não há problema. Sim. Eu no primeiro ano deixei logo as cadeiras de jornalismo para trás e agarrei-me às optativas de artes e culturas. Exatamente. E de cinema e televisão. Portanto, comunicadora, eu acho que aquilo que eu faço, o trabalho... Seres ator é comunicar. Sim, portanto, isso continua extremamente vivo dentro de mim. Quais os valores enquanto atriz? E há pouco falavas dos mais pequeninos, dos mais jovens e da questão das aulas e deles aprenderem. O que é que para ti, enquanto atriz, é imperativo passar agora aos mais pequenos para que eles um dia possam agarrar na profissão e levem a tocha até lá acima? É justamente isso que eu estava a dizer, a possibilidade de ter um sítio onde podes, de facto... sonhar mais alto e onde és efetivamente livre para pesquisar perspectivas sobre a realidade, pontos de vista completamente loucos, diferentes, teus, e não... E essa liberdade, esse sonhar mais alto, acho que é um valor importante. E depois princípios básicos de civismo, claro, de respeito, são coisas que também aprendes muito a trabalhar nesse género de sistema. É o que te fascina mais neste mundo em que estás, a questão do teatro e dessas sociedades tão próprias e tão distintas do mundo em que vivemos. É aí que vive a verdadeira felicidade de representar. Desculpa, está a ficar um bocadinho calor. Estou a ficar um bocadinho tonta, desculpa. O nosso estúdio é um bocadinho... Deixa-me só beber um bocadinho de chá, desculpem. Não há problema. Adoro chá. Uma relação. Estou a beber chá de alcachofra com funcho. Está ótimo. Ah, não tens Instagram para colocar? Tenho. Ah, tens? Olha, tenho e costumo partilhar... Eu gosto de partilhar esse género de coisas. Sim. Nesse género de sentido, imagina... Este é o género de informação que eu gosto de partilhar, porque isto de facto pode ajudar. Se tens dores de barriga, por exemplo, beber chá de casca de laranja amarga com funcho vai-te fazer sentir melhor. Pronto, são coisas práticas que de facto ajudam. Estamos a falar da questão do teatro. É aí que se vive a verdadeira essência da representação. É aí que te sentes completamente livre enquanto... E na televisão também. Na televisão também é justamente disso, é desse trabalho de equipa. Ai, desculpa. Essa sensação de... As horas de trabalho que existem, as várias cenas que se têm que fazer, os tempos de espera, dá para ter liberdade nesse... Ai, dá. Claro que sim. E também tens um trabalho de equipa... profundo e tão grande como às vezes tens também numa companhia de teatro. Existe um trabalho de equipa muito sólido também e um sítio para sonhares também, para seres louco e pôres em prática com a equipa toda, sem dúvida nenhuma. Na televisão também tens esse terreno fértil, esse terreno bom para trabalhar em conjunto e sonhar mais alto. Porquê tanto tempo para criar uma página de fãs no Facebook? Epá, porque me faz imensa confusão fazer coisas em meu nome. Sim, é esquisito. Imagina, para mim é mais fácil criar tipo a página, lá está, por exemplo, de uma associação, de um grupo ou uma coisa para um espetáculo. Do que minha, sim. Ponderaste muitas vezes não criar e deixares... Ok, vou... Sim, mas depois também comecei a perceber que às vezes quando preciso de atores e de atrizes ou preciso mostrar atores e atrizes e realizadores, amigos meus, isso assim, dá muito jeito que essas pessoas tenham páginas pessoais, mais páginas pessoais profissionais, onde têm assim uma variedade de fotografias, que eu possa mostrar aos meus amigos. Estão à procura de pessoas para lhes poder mostrar. E comecei a pensar, bem, efetivamente, se me dá tanto jeito que os outros tenham, que os outros atores tenham, porquê é que esta tipo só tem o Facebook pessoal? Eu preciso de ver fotografias, ter fotografias de algo que possa mostrar para conseguir convencer x e tal, a chamá-la para isto. Pensei, bolas, é uma estupidez estar para aqui a queixar-me de uma coisa que eu própria não fiz para mim. É uma página... Para algumas pessoas pode parecer uma coisa altamente egomaníaca teres uma página de fãs. Não é uma página de fãs. Não é uma página de fãs, é uma página de... É um currículo quase. É a tua maneira de entregares currículo. Uma espécie de LinkedIn. Sim. No Facebook é importante. Eu acho que é importante ter. Sim. Mas é esquisito. Estás a escolher fotos tuas e estar assim... a livre o gosto e as pessoas gostaram. Não, isso não, é menos. Não. Não sei. Qual é a tua relação atualmente com as redes sociais? És uma pessoa muito, muito, muito ativa ou vais desligando também desse... Não. Eu acho que, assim, eu fico fascinada com a capacidade incrível que algumas pessoas têm de gerir tão bem as redes sociais para coisas fenomenais. Há ótimos Instagrams, há Facebooks ótimos. Há pessoas que sabem usar da maneira certa mas para a coisa certa. E vais à procura e tiras algum do teu tempo para... Vou à procura do sim, que está no sim, web sim. E do que é bom. Sim. Eu perco algum tempo na internet. E para mim é importante, é uma fonte de inspiração, é um sítio onde vou buscar muitas coisas. sem dúvida nenhuma. E a ler notícias também, por exemplo, ouvir música, a ver sites de museus, por exemplo. Tu tens imensa coisa que está a começar a passar para o digital, que tu nunca conseguiste. Sim. E... Visitar os museus na internet? Sim, e... sim. Mesmo os sites de, por exemplo, o site do MoMA, que é ótimo, tem assim alguns. E depois algumas coisas muito, muito patetas. Tipo, imagina, eu adoro passar. Às vezes, uma hora no YouTube só ver vídeos de anúncios japoneses. Ah! Estás a ver? Não gostas dos Vines? Nunca. Por acaso, olha que nunca. Lá está. Eu sou um bocadinho. Estava a dizer que há pessoas que sabem usar extremamente bem, por exemplo, os Vines são uma coisa que eu nunca dominei. E vi alguns que achava ótimos, mas nunca explorei muito, lá está. Porque há pessoas que são mais ligadas e têm mais aptidão para a questão das redes sociais. Eu gostava de ter, e estou a trabalhar no sentido de conseguir entender melhor, esse veículo de comunicação, que é gigantesco e está a explodir, e eu acho que é bom que nós tenhamos atenção. Ou encontras o teu caminho, a tua maneira de os usar. Vais procurando ideias aqui e ali também. Sim, e expondo as tuas ideias aqui e ali, aprendes, ganhas uma forma de comunicação e de te expressares que também pode ser muito boa, muito, muito valiosa. Não é todo um meio de comunicação fútil, não acho. Faltam 6 minutos para terminarmos as conversas de esquina. Já não disse nada de jeito. Espero que tenhas gostado, antes muito, de mais. Muito, gostei muito. E pergunto-te, depois de tantas horas de gravação, horas de espera, horas de ensaios, horas de estares em palco ou representarem com as tais 3 câmaras, o que é que não pode faltar no teu dia quando chegas a casa? Os meus gatos, sem dúvida nenhuma, o Paris, o Ícaro e a Valentina, livros, eu adoro ler, e ler salva-me a vida, mesmo nessas horas de espera, às vezes estou... Ah, dás uma vista de olhos pela... Sim, ando sempre com 1 ou 2 livros na mala, agora voltei a comprar revistas também, tenho agora a Elephant para levar comigo para o trabalho hoje, que tenho... Olha, por exemplo, tem um bocadinho a ver um bocadinho com aquilo que nós estamos a falar. Esta é mesmo sobre... Olha, o título desta revista chama-se What is Post-Internet Art? Ah, portanto, é mesmo um assunto sobre o qual eu ando a pensar um bocadinho e a trabalhar sobre. Também gosto muito de ver filmes, de séries e, claro, os meus amigos e as pessoas de quem gosto também são muito importantes para mim. E para terminar, uma pergunta rápida. Qual o título que darias à aventura de cuidar de 3 gatos? Opa, sei lá, ainda porque não têm nomes tão particulares. Aventuras e desventuras de Paris, Ícaro e Valentina. Os desastres. É quase como um curso de mamã, por assim dizer. Ah, não. De mamãs, de família. Sim. Nós estamos todas juntas nisto e nós sofremos todas. A Beatriz, por exemplo, até a noite levou a noite toda com os gatinhos a saltar à volta da cabeça dela. Portanto, nós estamos a trabalhar todas juntas. Mas é um curso de... São bebês. São muito pequeninos, têm 2 meses e meio. Já devem estar quase a fazer 3. É quase, vives eles de uma forma muito... Ah, o Paris é adulto. O Paris é adulto. Ah, o Paris é adulto. O Paris é adulto e depois o Ícaro e a Valentina é que são bebés. Ah, então dão-se todos... Mais ou menos. Eles tiveram que aprender a estar. O Paris era assim um bocadinho mais mimado e não, não... Já temeste pela vida dos mais pequeninos. Não, os gatos são espertos nestas coisas e os grandalhões nunca fazem mal aos pequeninos. Portanto, medo não. Tinha medo era que o Paris ficasse com ciúmes. Porque de repente tinha 2 irmãos mais novos. Só isso. Quem é a Maria? Quem é a Maria? Quem é a Maria? Júlia? Quem matou o António? Ah, quem matou o António? Epá! Que grande novela. Reponham essa. Não os fascínios. A do António. Opa. Mas quem é a Maria? No fundo, e depois de conversarmos aqui, quem és tu? Quem sou eu? Sei lá, quem és tu? Olha, boa pergunta. Olha que mal. Uma pergunta. Pois. Sim, eu sou o Ruben. Sim, sei lá, eu sou um bocadinho diferente todos os dias. Todos os dias sou um bocadinho mais e um bocadinho menos do que era ontem. Isso é daquelas perguntas que podes responder de forma extremamente carismática em muito poucas palavras, mas eu não tenho jeito para isso. Por isso é que nunca tive Twitter também. Ana Maria alguma vez poderia vir a este programa? Ai, claro que sim, acho que sim. Acho que sim, acho que a Ana Maria é mesmo... Olha, a Ana Maria, por exemplo, seria uma pessoa completamente deslumbrada com aquilo que estavas a falar, com essa fama, com esse glamour bacoco que não existe. Ela vive com a cabeça a acreditar que isso existe. Vai... Sim.